ouvido pop. Aqui no 95,3 FM e também pela internet no www.radio.fiscar.br. Parece que eu tô no banheiro, minha voz tá super esquisita aqui. Deixa eu mudar de microfone também. Melhorou? Melhorou. Aê! Bom, boa noite a todos aí. Eu sou a Maite Bertolini. Ricardo tá tentando me sabotar. Eu estou aqui, eu juro que eu estou aqui. Aê, agora na verdade, sim. A gente ficou meio sumido, né? Pois é, né? Alguns duas semanas aí. Fora, alguns probleminhas, e depois porque tinha um especial semana passada, super transmissão ao vivo musical, lá do Porto, né? Musical. Mas hoje programa especialzíssimo. Pois é, né? É bom e ruim, é uma mistura estranha. Tá, mas não tinha como não falar, né? É, mas então, é uma mistura de alegria com felicidade, assim, de fazer alegria um com felicidade. Alegria com felicidade. De alegria com tristeza, assim. Exato. De alegria de fazer um programa especial do Michael Jackson e tristeza aí da perda, da morte do grande astro, talvez um dos maiores ícones aí do mundo pop, né? Exatamente. E aqui no Ouvido Pop não tinha como não tocar o Michael Jackson, o rei do pop, declarado aí pela Elizabeth Taylor, né? Foi a primeira vez, ela foi a primeira a falar, né, de chamar o Michael Jackson de rei do pop, King, né? Of pop. Ai, mas vamos lá, a gente acabou de ouvir I Want You Back, o grande hit aí de 1969, que Michael Jackson emplacou com os irmãos, o grupo Jackson 5, primeira manifestação artística dele aí, quando ele tinha apenas 11 anos, né? Essa música aí, I Want You Back, se tornou aí um clássico da Motown, gravadora que representava a maior parte dos artistas negros americanos. E bom, é... Não sei, quer que eu fale um pouco mais dessa música? Eu tô enrolando um pouco aqui, tô meio atrapalhado. Michael Jackson posso, me deixou posso nervoso. Contar, posso contar um pouquinho dessa história, Jackson 5, Motown. Isso, vai contando que eu vou resolvendo um probleminha aqui. Bom, então, a primeira gravadora, né, o primeiro selo que eles fizeram um contrato foi a Motown, né, por volta de 68, 69. Só que o contrato terminou em 1975, quando eles saíram e assinaram um contrato com a Epic em busca de mais liberdade para produzir suas próprias músicas, né? Com o resultado desse processo de mudança aí de uma gravadora para outra gravadora, eles perderam o nome Jackson 5 e mudaram para The Jacksons. Michael Jackson foi o principal compositor do grupo e escreveu vários hits dessa época, como Shake Your Body Down the Ground, This Place Hotel, Can You Feel It? E aí, bom, e vários outros hits que acompanharam por vários tempos. Aí a gente chega em 1978, quando Michael Jackson coestrelou o filme The Wiz, no papel do Espantalho. The Wiz aí é a história do Mágico de Oz também, no qual a Diana Ross fazia o papel de Dorothy. As canções do filme foram arranjadas e produzidas por Quincy Jones, né, o produtor, famosíssimo produtor musical que impulsionou a carreira do Michael Jackson a partir de então. Foi nesse filme, né, The Wiz, que eles se conheceram, e aí a partir daí foi a parceria que rendeu vários frutos e que aí continua nessa história que a gente vai contar até o final do programa, né? Exatamente. E agora a gente vai ouvir, na verdade, uma música que tá no... que é tido como o primeiro álbum solo mesmo do Michael Jackson, que é o Off The Wall, que já é um grande, mega, ultra, super hit, né? A gente vai ouvir Don't Stop Until You Get Enough. Então vamos ouvir música aí, como eu já falei muito? Vamos falar mais antes de tocar, então? É, na verdade, só queria comentar, na verdade, do Off The Wall, né, que a data, né, que é de 79, uhum, né, que ele lançou esse álbum, que aí já com a produção do Quincy Jones também, né? Foi o primeiro disco do Michael Jackson, que Quincy Jones já produziu. Exatamente, né, com 10 faixas, e Don't Stop Till You Get Enough foi o mega hit mesmo, e que fez com que ele recebesse, inclusive, o primeiro Grammy, né, da sua carreira, né? Então, uhum, fica esse grande hit pra gente começar esse novo bloco daqui a pouquinho. E também, né, ainda nesse bloco, mais uma música. Ah, a gente vai ver essas duas nesse bloco. Exatamente. Tá. A gente começa em tocar algo, porque a gente que tem que tocar muitas músicas do Thriller, né? O grande álbum do cara. Só que aí a gente precisa começar a falar um pouco dele também pra dar tempo de tocar ainda nesse programa, né? Então tá, então vamos lá. Thriller. Ai, põe uma musiquinha pra acompanhar a nossa fala, já que a gente vai falar bastante, né? Bom, o álbum Thriller foi lançado em 82 e foi o álbum mais vendido de todos os tempos. Tipo, foi lançado em 82 e até hoje não foi superado, pensando ainda na diversidade de mídias que existem hoje para se vender um álbum, né? Tem alguns números aí que não são precisos e varia entre 50 e 105 milhões de cópias que rendeu esse álbum. Então, não tem nada muito preciso, mas não importa, 50 ou 105 milhões é coisa pra caramba ainda, né? Exato, 50 acho que foi bem na época dele, né? E depois com o tempo dele continuando, preciso, e agora, né? Com certeza, imagina no mundo inteiro também. Mas é muito louco, assim, é que o Michael Jackson, na história dele, na carreira dele, tem vários números insuperáveis, né? Que até hoje não foram superados. O álbum Thriller ficou 37 semanas em primeiro lugar nos mais vendidos nos Estados Unidos e no mundo. 37 semanas, galera. Um mês tem 4 semanas. Tipo, foi muito tempo. Por isso mesmo que ele foi o mais vendido, né? Mas Thriller vem aí com uma novidade que sei lá, que talvez tenha sido o maior sucesso dele, que é a mistura entre o rock, pop e o R&B, que o Quincy Jones dosou de uma maneira perfeita num álbum que tem uma diversidade de composições, que elas são bem distintas entre si, mas que elas têm uma unidade que é impressionante. Então vai no funk, tem música que carrega mais no funk, tem música que carrega mais no soul, tem música que é mais pop, e o álbum é insuperável mesmo. É, o primeiro single que saiu desse álbum foi o The Girl's Mine, né, que é com a parceria com o Paul McCartney. Mas acho que a faixa que é uma das melhores, assim, que mostram bem, foi já o hit que veio na sequência, que a gente toca agora nesse bloco, é Billie Jean. É, só posso falar mais um pouquinho? A gente vai tocar Thriller, não vai? Não? A gente toca mais pra frente. Ah, então tá. Então depois eu falo mais de Thriller. Mas vamos lá. E depois a gente fala mais da relação entre Michael Jackson e Paul McCartney. É isso aí. Lembrando que hoje o Ouvido Pop especial Michael Jackson, seja pro bem, seja pro mal. Mas o programa aí vai ser recheado com composições aí do rei do pop. Então vamos lá, vamos ouvir então. Don't Stop Till You Get Enough e depois Billie Jean. Então vamos lá, aqui no programa Ouvido Pop. You know, I was wondering, you know, if you could keep on, because the force, it's got a lot of power, and it makes me feel like, it makes me feel like, just right. ouvido pop. Pop. É, Michael Jackson. De volta aqui no Ouvido Pop. Ai, gente, muito bom fazer esse programa. Uma pena que seja nessas condições. A gente devia ter feito antes, né? A gente acabou de ouvir Billie Jean e antes Don't Stop Till We Get Enough. Lembrando aí, avisando os desavisados, morreu ontem Michael Jackson. Aos 50 anos. Pra quem esteve em Marte ausente nos últimos... De qualquer meio de comunicação. Umas 30 horas. Não, mas é interessante pensar assim, nos meios de comunicação e como que essa notícia foi divulgada e como que aconteceu. E toda a carreira dele, como evoluiu, né? Com a evolução da mídia também, como as duas cresceram juntas e como um fez uso da outra. E um não foi usado pela... Quer dizer... Michael Jackson usou a mídia e a mídia usou o Michael Jackson. Exatamente. Um criou o outro. É uma coisa, uma relação meio maluca mesmo, né? É. Se a gente for pensar, ontem o Jornal Nacional bateu um recorde de audiência no ano com a notícia da morte do Michael Jackson. A notícia abriu o Jornal Nacional. Eles bateram 38 pontos no Ibope. Hoje foi capa do jornal, né? Hoje foi capa de todos os jornais. Eu achei interessante mesmo de ser capa, assim, de ser... O título principal mesmo da notícia, a manchete principal do jornal. Foi essa notícia. Não, é meio maluco mesmo. E pensar que na internet, alguns sites de relacionamentos, por exemplo, Twitter, ficou fora do ar ontem por 10 minutos, que era todo mundo noticiando, todo mundo comunicando ali que o Michael Jackson tinha sido internado e que, consequentemente, morrido. Tem outras coisas legais, assim, interessante de comentar, né? Que tipo, o primeiro site a noticiar a morte do Michael Jackson foi o TMZ, que é o maior site de fofocas de celebridades, e que é isso que sustenta esse site. E eles foram o primeiro a noticiar, e CNN, ABC, que até rolaram várias piadinhas, né? E outras redes demoraram, assim, quase horas para noticiar. Depois que a TMZ anunciou, né? E aí, de como acontece essa relação entre mídia e tudo mais. E aí, continuando nas mídias, tem alguns números aqui. Quer ver? Deixa eu só encontrar. Aqui, ó. Na Last FM, né? Que é um site de música. 42 mil músicas do Michael Jackson foram tocadas em um período de 2 horas. Cadê? Deixa eu achar. Eu tenho outros números mais interessantes também sobre isso. Bom, a gente vai recuperando esses dados ao longo do programa, né? Lembrando aí que Michael Jackson nasceu, pra quem não sabe, em 1958 em Gary, Indiana. E começou sua carreira lá pelos 5 anos com os irmãos, impulsionados pelo pai e pela mãe super protetora que nos deixava sair de casa. Então o que fazer a não ser cantar e dançar, né? A gente continua, na verdade, agora fazendo mais um bloco com faixas do grande master super álbum de Michael Jackson. Mais vendido de todos os tempos. Mais vendido, e eu acho que é consenso também, um dos álbuns mais importantes, né, pra música, né, pra construção mesmo da linha histórica da música, né, de tudo que veio depois. E quando a gente ouve, é muito interessante aqui, eu acho que especialmente aqui no Ouvido Pop, na verdade, com as músicas que a gente toca, né? Nossa, você consegue ouvir essas faixas, veio, né? E tudo que a gente ouviu vai nos últimos mais de um ano de programa, você consegue identificar uma quantidade imensa de riffs, de tons, de melodias, que são referências diretas mesmo, né? Uhum. E agora a gente vai, então, ouvir outros dois clássicos imbatíveis. Primeiro, a gente ouve Beat It, lançado em 1983. Pois é, né? Puta música, que é aquela melodia muito incrível mesmo de pop, mas com esse riff roqueiro que tem beat, né? Beat It, e é uma combinação muito interessante, que na verdade eu acho que, como a gente já comentou, né? É que grande marca mesmo desse álbum do Thriller, né? Essa tem uma fala do Michael Jackson. Vertentes. Que ele diz assim de Beat It, né? Ele fala... queria escrever uma canção, um tipo de música que eu compraria se tivesse que comprar uma canção de rock. Foi assim que cheguei à canção e queria que os meninos realmente gostassem, tanto as crianças de escola quanto as de faculdade. E aí que surge a parceria com o Van Halen nessa música, com a guitarra aí, que é super característica. É de Van Halen. Nesse incrível, clipe, né? É incrível mesmo. E aí na sequência a gente ouve, na verdade, a grande faixa que dá título ao álbum, né? Thriller. É, que é uma das poucas canções que não foi composta pelo Michael Jackson, né? É. O maior sucesso não foi composto por ele, foi composto pelo Rod Temperton. Mas tudo bem, né? Isso não vem ao caso quando você fala de um grande hit. Mas é o que mais nos faz lembrar, eu acho que uma das maiores referências também é da utilização do clipe de Thriller, né? Nossa, o clipe é impressionante. Totalmente influenciado pelos filmes de terror e horror, e principalmente o Um Lobisomem Americano em Londres, a canção, ela, a música, né? Ela estava totalmente conectada com um período turbulento na vida do cantor, né? Exato. Thriller, o clipe, né, foi dirigido pelo... Opa, cadê o nome dele? John Landis. Pelo John Landis, que dirigiu também os Irmãos Caras de Pau. Isso. É o mesmo diretor. Tudo a ver. É, então. Mas o clipe tem 14 minutos de duração, é impressionante mesmo, né? É, a música, só pra ter uma ideia, a música tem pouco mais, tem quase 6 minutos, uhum. 14, ou seja, tem tipo... Não, é uma super produção, né? E tem, em 1973, em dezembro, né, foi quando o clipe foi lançado, ele passava 2 vezes por hora na MTV americana. E passava por demanda dos... pedidos, né? É, dos espectadores. Espectadores, né? Isso é um absurdo, né? Duas vezes por hora já ocupa meia hora. Mas e foi, era bem o começo da MTV americana também. Então foi muito interessante como aconteceu essa relação entre Michael Jackson e MTV. O que eu tava muito falando próximo. De um, a mídia usar o Michael Jackson e Michael Jackson usar a mídia. Que é, como era bem começo também, não tinha uma grande exposição de músicos negros no canal. O que tava diretamente relacionado com o público, né? Com os espectadores, que eram, ela não alcançava, a MTV não alcançava o público negro. Então aí com a entrada do Michael Jackson, né, com o clipe entrando na programação dessa forma como entrou também, levou milhares de novos espectadores pro canal, e que aí, bom, ajuda a impulsionar a carreira da MTV também, né? E levou ela ao que ela é hoje, na verdade, né, a MTV americana especialmente voltada para o público negro, né? Principalmente com esse trabalho do R&B. Bem, acho que a gente já falou bastante. Vamos ouvir mais esses dois grandíssimos clássicos. Posso só comentar mais uma coisa? Claro. Então, que na música Thriller, né? Tem um momento que tem uma vozinha que fica... Bom, que faz parte da música também, que né? Que é, a voz é do Vincent Price, que era um ator dos filmes de terror, super famoso na época, e que faz essa participação e que no clipe tá super integrado com a história também. É muito legal como vai se relacionando a música e clipe. É, Michael Jackson revolucionou tanto a música quanto o clipe, né? Quanto o videoclipe, que é a partir dele que começam as superproduções videoclípticas, né? É impressionante ver o que um álbum, especialmente, mesmo, tudo que girou em volta dele, conseguiu transformar mesmo o cenário da cultura pop, né? Em todos os sentidos e todas as direções, assim, é difícil até mensurar, né? O que isso quer dizer, né? Ah, é. Mas vamos aí ouvir música, então, e depois a gente volta com mais histórias de Michael Jackson. Então, Beat It e Thriller. Simplesmente isso, aqui no programa Ouvido Pop. Just beat it. There are to get you. ouvido pop. I'm gonna do it tonight. poisonous stenches in the air, the funk of 40,000 years, and grisly ghouls from every tomb are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver, for no mere mortal can resist the evil of the thriller. Ouvido Pop. É incrível essa fase. É muito bom, não é? É genial. O cara, não, o cara é um gênio. Era um gênio. Não, é demais, gente. É, dá, quase não dá vontade de falar. Mas tem muita coisa pra contar. Michael Jackson tá ocupando 5 das primeiras posições no ranking da iTunes Store e tem 7 entre os 10 discos mais vendidos, mais baixados. O primeiro, que é engraçado até ver, né, qual é a listinha. O primeiro é o The Essential Michael Jackson, que é, acho que é, faz parte, né, galera? Claro, que coletâneazinha, tem ali todas as grandes faixas. É, fala, puto, o cara morreu, vocês ouviram as músicas dele, saber quem é. Na hora. Aí, segundo, Thriller e terceiro, Off The Wall. É, os melhores mesmo, né? Mas várias coisinhas aí. Ele ganhou 23 Grammys ao longo da sua carreira. A gente comentou do primeiro, né? Uhum. Mas na verdade ele ganhou 23 Grammys. É muito Grammy. O único que superou, acho que foi com o Thriller, ele ganhou. Foram 8 Grammys? Acho que foram 8 Grammys que ele ganhou com o Thriller, não lembro agora o número. Mas só quem foi bater ele depois disso foi o Santana. Com aquele CD. Nossa, como que chama? Um que faz poucos anos aí. É, que é cheio de parceria, pessoal, isso. É. Então, só aí que foi bater o Thriller de 82. É, tipo, tá muito longe mesmo, anos, né? 20 anos depois, no mínimo. Mas aí, uma coisa que eu queria contar, eu tava comentando com o Ricardo enquanto tocava as músicas. Não tinha como não falar. É, então. Que no 25º aniversário da Motown, eles fizeram um especial que foi ao vivo pela TV e tudo mais. E foi nesse especial que o Michael Jackson estreou a luva, a famosa luva branca com os cristais. Foi a primeira vez que ele usou e que virou uma marca registrada. E foi aí também que ele mostrou pela primeira vez o passo que também é marca registrada, que é o Moonwalk, né? Moonwalk. E que aí foi eternizado no clipe Billie Jean, que é quando ele aparece, é registrado, então, né? Gravado pela primeira vez. E aí repete infinitas vezes, né? Tem tanta coisa pra falar? Tem várias, na verdade, várias. Não, que eu, só direito autoral do Thriller, né? Ele recebeu 53 milhões de dólares. 53 milhões de dólares, tá lá. E falando em direito autoral, o Michael Jackson, ele era o detentor, né, da... Na cartela, como que chama? É, o catálogo. Ah, do catálogo. O catálogo de músicas dos Beatles, né? Uhum. Ele tinha adquirido, acho que foi por volta de 80 e poucos, começo dos anos 90, que ele comprou esse catálogo, e que depois ele teve que vender uma parte, né? Ele vendeu metade, que aí quem comprou foi o Paul McCartney mesmo, porque ele tava sem grana. E diz aí, né, os boatos de que ele deixou no testamento dele os outros 50% pro próprio Paul McCartney, né? É, mas eu acho que deve ser só depois de ter pago as dívidas. Se as dívidas forem pagas. Porque é, que diz que o Michael Jackson acumulou algo entre 300 e 500 milhões de dólares em dívidas. E que aí era até por isso que ele tinha assinado esse contrato, que com uma produtora de shows americana, metade americana, metade britânica, de realizar 50 shows no mês de julho e agosto na O2 Arena, em Londres. E cada um desses shows tinha 20 mil ingressos. Os ingressos estavam esgotados, tipo, já fazia algum tempo. Os shows estavam para começar, acho que daqui 2 semanas, né? E ele assinou esse contrato, se comprometeu a esses shows numa tentativa de recuperar aí parte da sua fortuna e pagar as dívidas que vinha acumulando até então, né? E aí algumas pessoas, inclusive, porta-voz, blá, blá, blá, blá, dizem que foi por causa desses shows que ele morreu, né? eu diria que foi por causa desse show que ele morreu, assim como a gente já comentou, assim como o Elvis, né? Ah, e do Elvis tem um lance interessante de contar. Que eu tava lendo agora há pouco no MySpace da Lisa Mary Presley, que foi casada com o Michael Jackson, né, por um ano e meio, quase 2 anos, que ela escreve um texto super emocionado, assim, que ela se coloca. Bom, deixa eu começar do começo, né? Que ela fala que ela tava tendo uma conversa com o Michael Jackson e que ele tava perguntando sobre o Elvis, de como tinha sido quando ele morreu. E ela tava contando de como tinha sido triste todo o processo, inclusive cobertura da mídia, e dele morrer sozinho, de remédios e tal, e da solidão que acompanhava ele, né? E Michael Jackson sempre foi um cara muito solitário, assim, que você vê nas biografias dele, sempre comenta, ele sempre deixou isso muito claro, que ele sempre foi uma pessoa muito sozinha, apesar de toda a exposição na mídia. E aí, quando a Lisa Mary tava contando tudo, ele parou, assim, ficou em silêncio, ela contando isso no blog, né? Ele ficou em silêncio um tempão, e aí ele virou pra ela e falou assim, eu acho que eu vou morrer que nem o Elvis. Tipo, acho que eu vou ter o mesmo futuro que o Elvis. E aí ela ficou assim, meio, tipo, como assim? Por quê, né? E que aí ela fala que hoje ela percebe o grau de controle, na verdade, que ele tinha sobre tudo isso. Uhum. De que ele sabia como tudo isso ia terminar, e de como ele quis ser um superstar. O trabalho dele foi em criar um personagem dele mesmo, esse superstar, e de como isso acabou matando ele também, de certa forma, né? De como uma coisa foi consumindo a outra, né? E aí que ele falava isso do Elvis, assim, que ele achava que ele ia morrer da mesma forma como o Elvis. E foi, na verdade, o que aconteceu, né? Triste, né? Pois é. Mas vamos falando um pouco também aí da carreira pós-Thriller, né? Vamos. Difícil fazer qualquer álbum depois desse, né? Da importância que esse álbum teve, do impacto que ele teve em todos os sentidos, né? E pra carreira de Michael Jackson foi uma coisa muito positiva, mas que com certeza também trouxe um peso muito difícil pros próximos passos, né? O próximo passo depois do Thriller foi We Are The World, numa parceria que ele fez com Lionel Rich na campanha USA for Africa, que era pra arrecadar fundos pra África, e que vendeu incríveis 800 mil cópias em apenas 3 dias. Gente, tem que localizar isso no tempo e pensar que não tinha cobertura, não tinha. Que tinha pela TV, tinha pela internet, e mesmo no rádio, não era uma coisa que acontecia num dia e no outro tava no rádio, como a gente vê hoje. A informação, a relação, o espaço, o tempo, informação era muito maior, né? Os espaços eram maiores, as distâncias eram maiores, né? Isso é muito louco. Não, isso é muito louco. Mas a gente não vai tocar We Are The World, não, porque não cabe, porque aqui também, né, galera? Aqui, né? O vídeo pop não rola. A gente vai tocar duas músicas pós-Thriller, que é Smooth Criminal, que é de 87, e Black or White, de 91. Que não tem como não comentar, né? Black or White, que está no álbum Dangerous, que foi o álbum que teve a grande turnê, que trouxe ele pela primeira e única vez ao Brasil. Pra tocar, né? Como sua turnê, né? Ah, sim. Ele tocou aqui com o Jackson 5, sabia? É no mesmo? Brasil. Assim, uhum. Acho que foi em São Paulo, no Rio, e mais algum outro lugar. Viagem, né? Não é muito falado isso, será que existe, né, imagem disso? Eu nunca vi. Então, eu também nunca vi imagens, mas eu só li sobre. Que maluco. Mas Dangerous foi duas vezes, né? No Morumbi. Isso, no Morumbi. Foram dois shows. Mas você estava lá, Maitê? Eu fui! Eu não acredito que você estava lá. Ah, eu fui. Eu tô percebendo que minha veia pop já começou lá. É latente há muitos anos. Mas eu fui. É incrível. 93, isso, né? Foi 93. É engraçado isso, assim, que lendo hoje sobre Michael Jackson e vários artistas dando depoimentos, legal, assim, galera falar que como Michael Jackson influenciou a carreira, e como o Thriller foi o primeiro álbum, e de que o primeiro CD, o primeiro disco, né, que essa galera teve e tal. E era um disco que tinha na casa dos meus tios, não tinha disco Thriller em casa. Então, aí a minha tia, ela pirava em Michael Jackson e Madonna, era a dupla que ela curtia, Michael Jackson, Madonna e Legião Urbana. Tipo, faz muito sentido. mas ela curtia muito Michael Jackson e Madonna. E foi no mesmo ano que os dois vieram, né? Uhum. E só que aí minha tia começa, qual que eu vou, qual que eu não vou. Aí eu vou no do Michael Jackson e eu falei, vou junto. Eu vou junto. E aí, tanto que no ano passado, assim, tal, fiquei super pensando, puta, viajei, fui no show do Michael Jackson e não fui da Madonna. Da Madonna tinha muito mais a ver e tal. Só que aí hoje, pensando no contexto, na idade que eu tinha, fazia muito mais sentido ir no Michael Jackson do que na Madonna. E foi um puta show, foi meu primeiro grande show. Foi meu primeiro. Você tem alguma imagem assim que você lembra assim do show, assim, um momento que foi muito foda. Que a imagem se desenha na tua frente assim. Então, eu fiquei muito longe, né? Fiquei na arquibancada oposta do palco. Então a gente levou binóculo. E aí tinha aquela coisa, meu tio e minha tia, aí tava eu e meu irmão, né? Os dois sobrinhos relativamente pequenos. Então tinha um certo cuidado deles, a gente levou lanchinho, tal. Mas teve lance que a abertura do show era com um clipe com algumas imagens e tocando Carmina Burana. Então, o cara, ele era muito showman mesmo. Ele sabia como construir um espetáculo. E Carmina Burana tem um crescente, assim, que vai batendo, assim, uma emoção. Ah, você vai criando uma ansiedade, assim, caralho. Aí quando ele entra no palco, explode uma chuva de fogo, sabe? Aquelas chuvas de fogo, assim. E o cara aparece, tipo, abrindo o braço e se jogando pro público. É impressionante, impressionante. E aí ele fazendo moonwalking, aí tinha... Nossa, eram muitas coisas impressionantes nesse show. O show todo é delirante, mas foi foda, assim, foi curto, se for pensar. Foi um pouco menos de 2 horas, não teve bis, ele não voltou. Mas era um estado de êxtase absoluto, assim, era um êxtase coletivo. E tinham várias figuras de Michael Jackson, vários covers ali. Claro. Foi sensacional. É muito legal. 10 anos pós-thriller, mais ou menos, né? Então, tipo, um momento ainda muito efervescente, né? Foi muita coisa. Alguns mais ou menos, né? E foi em 93 também, o ano desse show, que ele tocou ao vivo no intervalo do Super Bowl, que é o campeonato de futebol americano nos Estados Unidos. E que aí, de novo, com a história dos recordes, foi o maior recorde de audiência da história da televisão até hoje. Foram 133 milhões de espectadores, de televisores ligados ao mesmo tempo para ver o cara tocando ao vivo. Impressionante, né? 133 milhões. Bem, com certeza daria pra gente fazer um programa de 2 até 3 horas falando do Michael Jackson, mesmo com falando coisas diferentes do que tá na mídia. A gente já falou demais, a gente ia ter mais um monte de música pra tocar, mas não vai dar mais tempo. Não. A gente vai tocar, na verdade, vamos ouvir Smooth Criminal, né, de 1987, depois Black or White, de 91. E a gente já termina o programa por aqui. Não! Tem tanta coisa pra falar. Ai, não, ó, pra quem quiser mais informações aí sobre Michael Jackson, gente, digita no Google, tá? Você tem muitos links. Tá bombando. Vale a pena aí baixar o Essential ou qualquer outro disco do Michael Jackson e ouvir, escutar com um pouquinho de atenção e perceber como que a música dele influenciou toda a música depois disso, né? Você pensar no hip hop, pensar no R&B, no próprio pop e no rock, em vários outros segmentos, você vê o cara tá lá, né? Exato. Você quer deixar mais alguma... Não, eu só vou falar que, terminando o ouvido pop, começa aí a nossa playlist sempre aí de música eletrônica na sequência, e produzida aí por Yasmin Miller, né? Aproveitar e mandar um beijo para ela e dizer que a gente vai acrescentar 2 faixinhas antes. Com licença. Né? Com licença, Yasmin Miller, porque a gente vai colocar 2 remixes bem legais que a gente achou, né? Que não vai dar tempo de tocar. Um é um remix de Bad, né, que foi feito pelo Mowgli, que é um DJ italiano, e o outro de um DJ inglês, que é o Goldschmidt, com uma mistura do Thriller, da faixa Thriller, com Genesis, ou seja, Michael Jackson e Justice. É um mashup bem legal, que vale aí também pra entrar nesse clima já da balada mesmo. Lembrando só, não tem como não comentar, que hoje tem KLJ no Armazém Bar. Pois é, totalmente influenciado por Michael Jackson. Totalmente influenciado por Michael Jackson, né? Não era um show que a gente nem ia divulgar, mas tem tudo a ver com o Michael Jackson. Então, KLJ no Armazém, R$12 lá, em frente à Câmara dos Vereadores. Imperdível também esse show hoje. Certo? Boa noite a todos. A gente encerra o programa com Smooth Criminal e Black or White, Michael Jackson, Resting Pop. Resting Pop, eu sou Ricardo Rodrigues. Eu sou Maite Bertolini. E estamos de volta semana que vem com mais um programa Ouvido Pop. Tchau, até lá. Até. I'm ouvido pop. Being a color. Ouvido Pop.